André Cedês, o Moral de Ibicoara. Um salve pra todas as quebradas, daquele jeitão, só quem é cria sabe, tá ligado? E aí? E primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo. Livre guarda os maloqueiros, viajando pelo mundo. Salve pra minha família, muito obrigado por tudo. Independente das tretas, amor acima de tudo. Ontem eu era um menino, hoje já sou um rapaz. Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai. Pedi um passado cabuloso, ninguém tá metendo louco. Vários acham que é fácil tá aqui. Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim. Vários falsos amigos interesseiros de olho no meu dinheiro, que cê não acredita, né? Dizendo shake mudou, que não é a mesma fita. Pra desestressar nós faz fumaça, e o tempo passa e sobe mais um balão. Pra desestressar rolê com os parça, e nós em brasa desintoca os foguetão. Pra desestressar nós faz fumaça, e o tempo passa e sobe mais um balão. Pra desestressar rolê com os parça, e nós em brasa desintoca os foguetão. Daquele jeitão, então vai, então vem, vai, vai, vai. Pra tocar no som de casa, pra bater no paredão, vai. Isso é o shake, rapaz. Primeiramente, bom dia, agradece a Deus por tudo. Livre guarda os maloqueiros, viajando pelo mundo. Salve pra minha família, muito obrigado por tudo. Independente das tretas, amor acima de tudo. Ontem eu era um menino, hoje já sou um rapaz. Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai. Vim de um passado cabuloso, ninguém tá metendo louco. Vários acham que é fácil tá aqui. Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim. Vários falsos amigos interesseiros de olho no meu dinheiro, que cê não acredita, né? Dizendo shake mudou, que não é a mesma fita. Pra desestressar nós faz fumaça, e o tempo passa e sobe mais um balão. Pra desestressar rolê com os parça, e nós em brasa desintoca os foguetão. Pra desestressar nós faz fumaça, e o tempo passa e sobe mais um balão. Pra desestressar rolê com os parça, e nós em brasa desintoca os foguetão daquele jeito. Respeita o naipe do ladrão. Tô de volta na pista, tá ligado, né? Isso é o shake, rapá. Ligue e contrate 0839-8897-1813. MK no beat.